O som que é a paixão da galera. Príncipe Negro. Aqui, o show é garantido. Príncipe Negro Retro, a melhor viagem de todos os tempos. O mundo parecia ser só você. E agora? Era tão bonito aquele nosso amor. Não posso acreditar que o encanto acabou. Agora você está querendo me abandonar. Oh, meu bem, eu não posso te segurar. Você? Você não pode me deixar assim. Você? Você não pode me deixar assim. Você não pode me deixar assim. Você não pode me deixar assim. Grande amigo Carlos da área, Carlos! Tamo junto, hein? Tamo junto! É o Retro e Margarina! Eu já nem faço força pra tentar te esquecer. Todo lugar que vou tem um pouco de você. Cinema, praia, praça, nada mais faz sentido. A vida é uma droga, você não está comigo. Solos de guitarra, não vou te conquistar. Mas tira essa bermuda e vem logo me amar. Você não pode me deixar assim. Você não pode me deixar assim. Você não pode me deixar assim. Você não pode me deixar assim. Príncipe Negro. Dance, dance, dance, dance, dance coladinho. Quero ver a galera dançar em Margarida. Dance, dance, dance, dance, dance, dance o nosso brega assim. Bora, patrão! Pega minha mão e vamos dançar. Com o corpo coladinho juntos a girar. Você com muito charme na ponta dos pés. Dançando brega. Pega minha mão e vamos dançar. Juntos a girar. Você com muito charme na ponta dos pés. Dançando brega. Dançando brega assim. Dance coladinho em mim. Príncipe Negro. Vamos dançar com o corpo coladinho juntos a girar. Você com muito charme na ponta dos pés. Dançando brega. Pega minha mão e vamos dançar com o corpo coladinho juntos a girar. Você com muito charme na ponta dos pés. Dançando brega. Tosca DJ, o povo quer dançar. Príncipe Negro. Já seguidinho, gente, a sobra comandar. O nosso Retro no Bajara. Não adianta fugir. O nosso som é como um vírus no ar. Príncipe Negro. Está nas AMs, FMs, sempre em primeiro lugar. Por que fingir? Se o brega toca o seu coração, você vai ouvir, vai dançar e curtir de montão. Está nas aparelhagens, nas publicidades, clubes, bares e casas de show, no centro, no comércio e na periferia. O brega é alegria, amor, na praia, nas boates e danceterias, internet e televisão. Bora! No trio, no carro, som e na pirataria. O brega pop é a nova paixão. Tio Rebelde. A seu DJ, deixa o brega rolar. Toca DJ, o povo quer dançar. A seu DJ, é, deixa o brega rolar. Bosco Guimarães, toca DJ. Carinhos, amigos aí do Preguiçinha, aqui de Margarina, Brasil, Rebelde, do Vício, do Gelson. Com muito carinho, galera do Preguiçinha. Valeu, Fábio! Tamo junto! Olha o Rebelde na pressão aí, ó! Já chega de um GG, eu sou! Grande amigo Sola! Junto com o meu parceiro Ben Sola na área! Os amigos do Arapari! Liga a vontade! Assanhando, a mulherada já está rebolando. Toma! Essa batida é de arrepiar. Cheiro de pista é boa pra dançar. Aumenta o som, meu bem, aumenta o som. Aumenta. Aumenta o som, meu bem. Aumenta. Aumenta o som, DJ. Aumenta o som, meu bem. Aumenta o som, meu bem. Aumenta o som, meu bem. O retro só na qualidade. Eu tô com sede, eu quero é beber. E a novinha já começa a mexer, sensualizando, descendo até o chão. Esse meu brega também faz explosão. Aumenta o som, meu bem, aumenta o som, meu bem. Aumenta o som, meu bem, aumenta o som, DJ. Aumenta o som, meu bem, aumenta o som, meu bem. Aumenta o som, meu bem, aumenta o som, DJ. Negro. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no jereca. Égua da mulher, mano. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jereca. De madrugada também. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jereca. E vai. E vai. E vem. E vem. E vai. E vai. E vem. E vem. E vai. We'll be right back. de ninguém na minha vida. Desse jeito que tá toda hora fim de jerecar. Égua, sacanagem, mano. De tarde era de noite essa menina. Grande amigo Eliel, o rei do açaí do Arapiranga. Dormir, fica mais cima de mim. Não trouxe nem meio litro pro rebelde. Que vai, que vem, que vem, que vai, que vai. Alô, Eliel! Só quero amar e dar um beijo. Quero te encontrar e não te vejo. Alô, Bajara! Te amo e te quero. Amor com seus mistérios. E meus patrões, e minhas patroas. Porque te amo. Não trouxe nem meu lindo pro rebelde. O meu amor é você. É doido! Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Quero o brilho dos seus olhos junto aos meus. Eu só quero amar, junto eu quero estar nas noites de lua. Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer contigo. Fazendo aqui a primeira dama da gente, aqui ao ladinho. Eu te quero. Vai. O meu amor é você. Bora, baba. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Quero o brilho dos seus olhos junto. DJ Vladislav. Eu só quero. E da carretinha. Junto eu quero estar. Jiguitaia. Jiguitaia. Sentindo o calor. Olá. Do seu corpo, quero me afogar. Contigo, contigo. Príncipe Negro, Negro. Meu bem, sonhei que a gente tava numa ilha, se amando numa lá na Ilha Trambioca. Depois amava na beira do mar, mar. Meu bem, meu bem. Quando eu acordei foi na dia. Olhei pro lado, a cama tão vazia. Só se for pra tomar um açaí lá. Para me amar, me amar. A gente vai lá. Meu bem, meu bem. Sonhei que a gente tava numa ilha. Bora! Se amando numa praia vazia. Depois amava na beira do mar. Fala, meu parceiro William! Meu bem, meu bem. Eu acordei, foi madrugada. Olhei pro lado, a cama tão vazia. Você não estava para me amar. Fique me à vontade. O Anderson, Jaime, os irmãos de Margarida também com a gente, obrigado. Para esse sonho, meu bem, realizar. Vou te procurar. Quero te encontrar. Para esse sonho, meu bem. Príncipe Negro. A deriva no mar da paixão. Marinheiro não vive em terra. Sempre deixa saudade em alguém. Lá vem meu barco! Em cada cais ancorado, deixa o teu nome gravado. Deixa eu entrar nesse tema. Deixa eu. Atenção, Mica, dá um chego, Edilson! Aqui no comando, hein? Alô, Mica! Brisa da noite me cala. Quando a saudade é maior, te amo em pensamentos. Quando a tristeza me dói, e quando bate a. Como eu digo lá em Belém, peito de. Pula no meu barco, mulher! Deixa eu entrar nesse tema. Deixa eu entrar. Vou navegar. Thank you. sem vela. Príncipe Negro. A deriva no mar da paixão. Marinheiro não vive em terra, sempre deixa saudade em alguém. É em cada cais ancora. Já chega de um GGO, sou comandar. As emoções aqui no Bajara. Deixa eu entrar. Saudade é maior. Te amo em pensamentos, quando a tristeza me dói. E quando bate a lembrança, peito de ferro corrói. Bora, Majibu! Se eu entrar, ei, Majibu! História de me amar. Olha o papo furado, hein? Tanto papo furado. Para de contar mentira. Vou me conquistar. Não vou dar bobeira como da primeira vez. E a rasteira! Você passou a rasteira. Não foi justo o que você me fez. Hoje eu cansei, não quero mais. Amor, amor, vê se você me deixa em paz. Amor, amor, então adeus, tchau, até logo. Baby, goodbye, amor. Hoje eu cansei, não quero mais. Amor, amor, vê se você me deixa em paz. Amor, amor, então adeus, tchau, até logo. Baby, goodbye, amor. Goodbye, amor. A onda é Príncipe Negro Retrô, meu irmão. História de me amar. Tanto papo furado, querendo me conquistar. E eu, macaco velho, não vou dar bobeira. Bora! Como da primeira vez. Você passou a rasteira. Não foi justo o que você me fez. Olha aqui! Hoje eu cansei, não quero mais. Agora a patroa sentou, meu irmão, já era. Me deixa em paz, amor, amor. Então adeus, tchau, até logo. Baby, goodbye, amor. Hoje eu cansei, não quero mais. Amor, amor, vê se você me deixa em paz. Amor, amor, então adeus, tchau, até logo. Baby, goodbye, amor. Goodbye, amor. Muita gente já foi enganada alguma vez, né? Você me enganou com seu sentimento, traiu meu coração e machucou por dentro. Você me enganou com seus sentimentos, traiu meu coração e machucou por dentro. Pensei que você fosse coisa especial, mas agora descobri que você não é nada igual. Pensei que você fosse coisa especial, mas agora descobri, você não é nada igual. Você me enganou com seu sentimento, traiu meu coração e machucou por dentro. Você me enganou com seus sentimentos, traiu meu coração e machucou por dentro. Você fosse coisa especial, mas agora descobri, você não é nada igual. Pensei que você fosse coisa especial, mas agora descobri, você não é nada igual. Você me enganou com seu sentimento, traiu meu coração e machucou por dentro. Você me enganou sentimentos, traiu meu coração. Já já chega de Wilson, já já chega de Elson. E o rebelde vai detonando no retrô. Príncipe Negro. Esse é o Príncipe Negro Retrô. Agora é uma viagem no tempo. Desta vez não fui ao Japão. Vai! Pra conhecer uma japonesinha. O meu coração está feliz, tudo bem. A linda japonesinha é daqui de Belém. Príncipe Negro. Ela tem um corpo todo especial. Seu sorriso e sua voz é muito sensual. A japonesinha de Belém, tão linda igual ela ninguém. A japonesinha de Belém. Príncipe Negro. A japonesinha de Belém, tão linda igual ela ninguém. A japonesinha de Belém, meu bem de Belém, é. Desta vez não fui ao Japão pra conhecer uma japonesinha. O meu coração está feliz, tudo bem. A linda japonesinha é daqui de Belém. De Belém. Ela tem um corpo todo especial. Seu sorriso e sua voz é muito sensual. A japonesinha de Belém, tão linda igual ela ninguém. A japonesinha de Belém, que sorte neném. A japonesinha de Belém, vai preguinha gostoso. Tão linda igual ela ninguém. A japonesinha de Belém, meu bem de Belém, é. Eita brega gostoso. A japonesinha de Belém, tão linda igual ela ninguém. A onda agora a é retrô. Que sorte neném. Comigo, que quero você. Sou gago, mama, se adoro, pode crer. Meme, meus amigos falam, falam de mim. Sou gago, mas sou feliz. E daí? Já tentaram roubar você de mim, você de mim. Só porque já levaram, falo assim. Até eu falar, já levaram. Falo assim. Já tentaram roubar você. Levaram você de mim. Só porque eu falo assim. Olha o gaguinho. Sou gaguinho do brega. Apaixonado por você. Eu sou o gaguinho do brega. Apaixonado por você. Eu sou o gaguinho do brega. Apaixonado por você. Eu sou o gaguinho do brega. Bom, Jair, bora fazer logo a promoção. Nos braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções. Como é o nome do bombonzeiro, é? Caminhando e cantando e seguindo a canção. Pelos campos a fome grande. Gabriel, parceiro Gabriel Bombonzeiro, lá do Lameira, Gagé. Quanto é que tá a promoção, hein? Não tem promoção, não. Quanto é que tá a menta? Pra tirar o gosto. Tá 3 por quanto? 3 por 50? Vem, vamos embora. Eita, meu irmão. Que esperar. Aí a promoção, hein? Fica assado. 3 menta por 50 centavos, Gels. Vem, vamos embora. quem sabe faz a hora. Bora! Não espera acontecer. Esse bichinho aí vai mastigar aí. Ele nem quer mais fazer a promoção. Foi embora. Tá sabendo que ia dar prejuízo, né? Assaltados, armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas nas mãos, nos quartéis lhes ensinam antigas lições de mover pela paz. Beijo, amiga Luana, aqui de Margarina, abração você, Luana. Um beijão no seu coração, junto com a sua amiga. As flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando, seguindo a canção, aprendendo, ensinando uma nova lição. Vem! Vem, vamos embora, que esperar não é saber. A sua amiga Andréia. Alô, Andréia! Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, quem esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vejo um brilho diferente vagando em teu olho. Toma! Sei que estás carente. Quero amor sincero, não era ilusão. Tocasse bem fundo. Os padrões e as padroas. Meu parceiro ali é o rei do açaí. Bora, Liel! Mas só vou amar. Luciene também com a gente. O Pedro, o Renan. A Luana. E a Luandra. Tá com a gente, a Luandra. Mas só vou amar. Soma, meu irmão! Queria acreditar nas suas juras de amor. Sofri e não quero sofrer mais. Parceiro Loro da Bernaja, a Beri, lá do Caldeirão do Raimundinho. E o Vado também que a gente saiu boa. Hoje eu apanho, mas vai valer a pena, fofo. Também me apaixonei, não sei como aconteceu. A onda agora é retrô. Você já ouviu falar desta minha canção? A minha história eu vou lhe contar. Eu tenho uma garota que é um avião, mas ela resolveu me abandonar. Eita, Barcarena! Foi no final de tarde, domingo de verão, quando eu conquistei seu coração. Você vestida jeans, da minha igual, batendo aquele papo informal. Brasil! E nos olhos verdes, era uma tentação. Jantando com meu coração. Um corpo de princesa. Já chega de um cheiro, vai comandar. As emoções do Redrô. Você pode até gostar de outro rapaz, que ele der amor muito mais. Pode ser então um homem cabeludo, ou mesmo um ladrão de coração, um ator principal, ou mesmo um papudinho. Pode ver que eu não estou sozinho. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Música. Príncipe Negro. Vou abrir teu coração. O meu corpinho tá suado pra valer. Taradinho, coladinho. Tá... Olha o brega, olha o brega. Você é minha gata, você é minha paixão. Eu te Príncipe Negro. Vem no salão, vem minha tchutchuca. Vem com coisa ou filé. Mexe, mexe com jeitinho. Mostra tudo que tu é. Como é que é? Este swing é na ponta do pé. Pezinho pra frente, pezinho pra trás. Pezinho pra frente, pezinho pra trás. Príncipe Negro Retrô, ao comando do maestro da saudade. Indy Rebel. Príncipe Negro Retrô, uma viagem no tempo. Já calma que já desce o sigiloso. Tome um refri pra se acalmar. Meu bem, você está nervosa demais. Não é assim que a gente vai resolver essa situação. Príncipe, nem adianta se descabelar. Querer fazer barraco agora só vai complicar. Ciúme é normal quando se trata de amor e paixão. Lá vem a tese, Gelson. Aquela garota não tem nada a ver. Eu sou fissurado, meu bem, em você. Ai, nada de um amigo meu. De terceiro grau ainda. Olha, ensinando a alô, alô, alô, alô, alô, alô. E você chegou na hora do refrão. Oi. Aquela posição é de um tom natural. Essa cara de quem não quer mais. Você não imagina do que eu sou capaz. Eu faço a maior onda e vou no braço. Lá vem meu parceiro a guiar, moleque. Olha a guia. Não ligue pra intriga da oposição. Porque é todo seu. O meu coração. Esqueça aquela cena e venha logo se deitar comigo. Vem de embora. Vem de embora, vai. Aquela garota não tem nada a ver. Eu sou fissurado, meu bem, em você. Ela é prima da cunhada de um amigo meu. Primo do cunhado, mano. Tava lhe ensinando a tocar violão. Aí você chegou na hora do refrão. Aquela posição é de um tom natural. Ah! agarrei nessa menina e sei que ela está na minha. E nada vai nos separar. Príncipe Negro. Que eu quero estar com ela e já sei muito bem que ela quer. Lá vem toda a família de ela. Tanta gente se metendo, pai, a mãe, até o jumento do irmão está querendo me queimar. Ai, nosso amor não é novela, mas no fim dessa história aqui a gente vai se amarrar. E nada, nada pode separar o nosso amor. Nada pode separar, yo, yo, yo, yo. Nada pode separar o nosso amor. Quero é passar mal. Ai, nada ai, pode separar o nosso amor. Nada pode separar. Yo, yo, yo, yo. Nada pode separar o nosso amor. Eu quero é passar mal. Eu quero é passar mal. No silêncio da noite ou no raiar do dia, eu vou te conquistar. Príncipe Negro. Maria, no silêncio da noite ou no raiar. Príncipe Negro. Eu vou te conquistar, Maria. As horas vão passando e eu começo a pensar. Fico imaginando se tens outro em meu lugar. Aqui o frio é quente, o calor é gelado. Oh, linda Maria, eu ando apaixonado. Maria, Maria, Maria, Terezinha, Maria, Marinha, Maria. Maria, Mariazinha, Maria, Maria, Maria, Odisseia, Maria, Marinéia, Maria. Alô, Marias! Maria. Cheguei em Barca Arena. Já procurei por aqui. Já procurei por lá. Mas você não está em nenhum lugar. Maria, apareci. Bora! Apareça, enfim. Quero você benzinho, todinha pra mim. As horas vão passando e eu começo a pensar. Fico imaginando se tens outra em meu lugar. Aqui o frio é quente, o calor é gelado. Oh, linda Maria, eu ando apaixonado. A onda agora é retrô. Maria Miramim, Maria da Paz, Maria Raimunda, Maria pé de cala, mas é boa de bunda. Eu estou querendo conquistar você, meu bem, mas eu não sei dançar. Se você gostou desse refrão, você pode me ensinar. Príncipe Negro. Eu estou querendo conquistar você, meu bem, mas eu não sei dançar. Se você aí no Bajara hoje em Veja, o nosso retrô em Bajarina. É só dar um passinho pra lá e também dois passinhos pra cá. É um, é dois, que coisa genial. Dançar o brega é tão legal. Só dá um passinho pra lá e também dois passinhos pra cá. É um, é dois, que coisa genial. Dançar o brega é tão legal. Ela sempre vai me levar por um caminho, um lugar que ainda possa me ter. Príncipe Negro. Ela teve o meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo ser. Só no bregão! Ela sempre vai me levar por um caminho, um lugar que ainda possa me ter. Ela teve o meu coração. Eu gosto de ver esse homem dançando. O meu amor todo ser. Mas ficou, mas ficou, mas sorriu. Então deu valor pra minha paixão. Me negou, seu amor. Parceira ganhar. A primeira dama com a gente já sentada no trono. Só de manhã agora, hein? Bora, padrão! A minha paixão me negou, seu amor. Hoje por ela não sinto nada. Vai, vai, vai. Só no pregão. Agora você tem Príncipe Negro Retrô. Era tudo que você queria. Só no bregão! Só no bregão! Vai! Ela sempre vai vai me levar por um caminho, um lugar que ainda possa me ter. Ela teve o meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo seu. É com a mão lá de cima do bolo. Tudo era lindo, éramos felizes, nunca pensei que chegasse o fim. Agora tenho que ter apenas, adeus só terminou pra mim. Uhul! Sempre te dei tudo, nunca te faltou nada, pensava que era feliz. Dava liberdade, saía onde queria, às vezes sem falar pra mim. Nunca pensei, nunca pensei que terminasse assim. Sempre te amei, amei, sempre te amei até chegar o fim. Júnior Marcial, aqui na frente, Alô Júnior! Ué! Essa mulher é demais, demais, demais, não vou te perder. Você... Bora, Carlos, uma balada, Carlos! Essa mulher é demais, demais, demais, não vou te perder. Você... Em sua carta diz que é louca pra me amar. Se chega a noite, vai à praça só pra ver. Se estou sozinho, não admite me querer. Não, não, não, não. Essa mulher é demais, demais, demais. Não vou te perder. Você quer ainda gostar de mim. Essa mulher é demais, demais, demais. Não vou te perder. Pois sei que ainda gosta de mim. Meu barco foi pro meu interior, mano. Eu danço brega, sou assumido. O meu cavalo nunca eu também vou. Aqui nesse salão vou dar pra você. Só pra você. O íntimo brega, o povo dança. E na pracinha, em qualquer lugar, eu vou. Dançando. Dá-lhe meu retrô! Eu vou, eu vou, eu vou. Dançando brega. Sou tarado por brega amor. Brega amor. Se você me deixar, não vou ligar. Minha tara é brega. Não vou ligar, minha tara é brega. Príncipe Negro! Toma! Porque de repente você me disse um adeus. De repente você em minutos me deixou tão só. Príncipe Negro. Eu não sei por quê. Me magoou. Meu coração. Ai. Você quebrou. E me deixou tão triste. E GG, eu sou eu. Aí do ladinho dos patrões e as patroas. Fiz algum. Fala, meu patrão, eu. O homem do açaí não trouxe nem bem-vindo, meu rebelde. Te prometo que é sacanagem, mano. Vamos virar a situação entre você e eu. Príncipe Negro. Me apaixonar, te chamam de rainha. Alô, minha rainha! Mas eu já conquistei o seu coração. Ninguém vai tirar o seu trono, tá? Aí eu parei lá com você. Você sabe que rainha nunca perde a sua majestade. E se aproximou de mim. Olé! Não pude acreditar que a gente tava. E agora? Você subiu no palco pra dançar e deu um show. O povo que olhava logo se agradou. Juntou uma multidão que começou a aplaudir. E comigo cantava no refrão que diz assim: Loronaza, da minha América, gente, os amigos aí do Caldeirão, do Raimundinho. Era Raimundo! Fala, Valdo! Já chega Dilson de Elson! Meu bem, eu quero só você curtindo o som do trem. Príncipe Negro. Só vou dançar com meu amor pra conquistar seu coração. Meu bem, eu quero só você curtindo o som do tremendão. Príncipe Negro. Só vou dançar com meu amor pra conquistar seu coração. Ouça essa canção. Agora vai tocar, vou viajar no som do tremendão do Pirambá. E disso e de Elson com emoção. E o rebelde? A alegria do povão, porque o Tupinambá é o melhor som do Pará. Príncipe Negro. Soninho detona com emoção, fazendo a alegria do povo. Vamos lá, meu DJ, DJ! Pirambá é o melhor som do Pará. Vai pra cima! Só no som pra viajar! Margarina! Que tudo pode acontecer, sei que ele vai nos envolver. Sua magia está no ar. Ele se delicou. Príncipe Negro. Esse é o verdadeiro show.